liguei, você não teve piedade. Deixou minha chamada cair na caixa de saudade. O meu coração ainda sabe a sua rota. Não se admire se um dia ele bater aí na sua porta. Que ele sabe bem tirar sua marra e no cara a cara até sua voz falhar. Eu quero ver se cruza meu beijo, quero ver se cruza na minha cama. Só não me atende porque sente medo. Que ainda me ama. Eu quero ver se cruza meu beijo, quero ver se cruza minha cama. Só não me atende porque sente medo. Descapule que ainda me ama. Sua chamada recusada já não me engana. Ai, ai, ai, ai. Não tem jeito. Kevin Johnny Portal do É que o meu coração ainda sabe a sua rota. Não se admire se um dia ele bater aí na sua porta. Que ele sabe bem tirar sua marra e no cara a cara até sua voz falhar. Eu quero ver se recusar meu beijo, quero ver se recusar minha cama. Só não me atende porque sente medo. Descapule que ainda me ama. Eu quero ver se recusar meu beijo, quero ver se recusar minha cama. Só não me atende porque sente medo. Descapule que ainda me ama. Eu quero ver se recusar meu beijo, quero ver se recusar minha cama. Só não me atende porque sente medo.